Bom dia a todos e a todas, 9 horas e 7 minutos e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, então estamos aqui com mais uma emissão com as manhãs românticas apresentadas por Lourenço. E ora, hoje somos o 6 de dezembro de 2022. Espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana e que continue com uma semana ótima, com muita saúde, é o que eu desejo. Ora, para quem trabalha, muita coragem. E para quem viaja também, coragem e que tenha uma boa ruta, seja por onde for, todo mundo e em todo lado. E então, quanto à nossa meteoro, estamos com 3 graus a 6 durante o dia. Perdão. A 6 durante o dia e vai estar o tempo bom, não é? Está assim o tempo úmido, mas está seco, é melhor do que quando está a chover, não é? Ora, então estamos aqui com belas músicas portuguesas e vamos continuar com elas. E espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia. E depois, se você quiser mandar ou pedir alguma música para um amigo, um colega, ou para o seu marido, ou para a sua esposa, você só tem a fazer, então, o 02-38-43-48-00 e estaremos cá para passar a música que prefere ouvir. Então, continuamos com as nossas músicas românticas. Pois só o coração é que sabe afinar. Oh! perdoe sempre mais quando me olhas nos olhos, como quem chama por mim. Horas e 20 minutos e estamos à escuta então de Adelaide Ferreira, dava tudo para ter-te aqui. Tanto sonho

39 minutos, então vocês estão à escuta da Agda Gota Fria. E vocês estão na escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. E espero que vocês estejam todos aí desse lado bem de saúde, ou que deseja todo mundo. Então, boa escuta, uma ótima manhã de terça-feira, de 6 de dezembro de 2022. Daqui a pouco estamos no Natal, não é? Isto passa a voar, dias e horas. Então, boa escuta e uma ótima manhã. E continuamos com José Augusto Fábio Júnior, os grandes sucessos dele. E vamos ficar um bocadinho com este cantor, que ele tem boas músicas. Hoje eu sei que saí dos meus sonhos pra te ver. Tudo que se faz na paixão eu fiz sem pensar. Nessas horas a gente não sabe se guardar. Na verdade eu virei um menino, nas estrelas vi nosso destino. O meu corpo sentia a magia de uma tentação. O meu amor, quando eu te conheci, foi como ter uma emoção no coração. Essas coisas por dentro da gente deixam sempre o passado presente. Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez. O meu amor, quando eu te conheci, foi como ver o mar pela primeira vez. Quero estar no sonho que você sonhar. Vem viver comigo. O que o amor deixa. Vem ficar comigo. Quero te sentir no meu amanhecer. Vem viver comigo. Loucuras e prazer. Na verdade eu virei um menino, as estrelas vi nosso destino. No meu corpo eu senti a magia de uma tentação. O meu amor, quando eu te conheci, foi como ter uma emoção no coração. E essas coisas por dentro da gente

got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna be what love is. I know you can show me. I wanna know what love is. I want you to horas exatamente aqui na nossa rádio, na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E quem não conhece estas belas músicas, isto que é antigo, é bom, não é? Então olhe, uma ótima manhã e a boa escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Que havia tanta paixãozinha por estas belas músicas, não havia antigamente? Quem não se recorda? Olha, eu ainda me recordo.

La version qui... Sonho primeiro amor, e o que vi fez nascer minha mágoa. Outra alguém era tudo que eu já não sou. O meu passado passou e hoje seus olhos são menos que nada. Até pensei em perguntar. Sem sequer dar tempo ao tempo, mas ao ver o seu olhar tão feliz, voltei atrás, nada fiz e assim fui embora sem ficar sabendo. Ora, 10 horas e 17 minutos e vimos de escutar, então, Leandro, diz-me onde é que eu errei. Ora, então, e tenho aqui uma música pedida, que é da parte de Manuela de Araújo, para a sua colega Rosi, para todos os seus colegas de trabalho, para o seu marido, para toda a sua família, e não esquecendo o animador. Então, vou passar aqui a canção dela preferida, que tem por título Tony Carreira, Reste, então... Desejo um ótimo dia, tudo bom e boa escuta. Então vamos à escuta de Tony Carreira Reste. Música.

Ora, 10 horas e 26 minutos e estivemos à escuta de Santa Maria Boar com os teus beijos. Ora, então aí vamos continuar com a nossa emissão, que é a emissão das Manhãs Românticas, e desta vez eu tenho aqui, então, uma música pedida, que foi o Cebessa, que pediu para passarem a Amália Rodrigues, a Gaivota, para os 19 sócios que estiveram na Assembleia da reunião da Assembleia Anual, domingo, no dia 4 de dezembro. Então, para essas pessoas, tiveram aqui 19 sócios, e a gente acha que tem mais, mas nem todas as pessoas puderam vir, e, mas quem pudesse, era bom que tivessem vindo para ver algumas coisas, não é? E então vou passar aqui esta bela canção que tem por título Amália Rodrigues, A Gaivota. Trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizeste. Neste céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Sete mares andarilho, fosse quem estava primeiro. A contar-me o que inventasse, de um olhar de novo brilho, ao meu olhar se enlaçasse. Thank you. Ora, então vimos de ouvir a Amália, que foi pedido do Cerveza para os 19 sócios anuel que tiveram cá na reunião no dia 4 de dezembro. Eu não vivo tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Cheia de palavras. apagar a luz desta paixão que acendeu no meu coração. Me faz sonhar de noite e dia. Me custa tanto acreditar que não há solução. Só um amar não é razão. Não passa de uma fantasia. Quem te manda coração enlouquecer assim, sabendo que aquele amor jamais será para mim. Vou jurar outra vez, como um louco adolescente que não pensa em mais nada. Jurar outra vez, a pensar em ti o dia todo até de madrugada. Vou jurar outra vez, como um louco adolescente que não pensa em mais nada. Vou jurar. E que vejo só me faz lembrar o teu meigo e doce olhar, teu sorriso tão sincero. Nesse breve instante em que estou perto de ti, sinto-me o homem mais feliz. Mas depois sei que desespero saber que afinal é tudo uma ilusão. É só mais uma partida do meu coração. Vou chorar outra vez, como um louco adolescente que não pensa em mais nada. Vou chorar outra vez, a pensar em ti o dia todo até de madrugada. Vou chorar outra vez, como um louco adolescente que não pensa em mais nada. Vou chorar. Quem não ama, só não sofre quem não chama. Um amor depois.

Ora, então vimos de ouvir o Andaluza, Ser Amante à Minha Maneira. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título José Malhoa com Dói, Dói a Solidão. E esta música é dedicada da nossa Glória, a animatriz das quartas-feiras, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que estão a sofrerem. E também não esquecendo todo o auditório da rádio e os animadores. Então, eu vou passar esta canção e a seguir depois vamos passar uma página de público. Até já. Pensava eu que vencia o oceano e a dor do desengano de que falam os poetas. Não penso mais, tua ausência fez-me escravo e hoje vivo neste fado e o refrão assim começa. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, o acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Pensava eu que vencia o oceano e a dor do desengano de que falam os poetas. Não penso mais, tua ausência fez-me escravo e hoje vivo neste fado e o refrão assim começa. Sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. O acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai. Ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, o acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, o acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão, ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Ora, então vimos de ouvir José Malhoa, Como Dói a Solidão, que foi pedido da parte da animatriz A Glória, que estará cá amanhã das 14 às 16 horas com a música da Glória. Ora, então vamos passar uma página do público e a seguir continuaremos com as nossas manhãs românticas. Então até já. Campão! Onde é o

querida amiga, nada mais. Vimos escutando Nelson Silva e Cristiana, quem era ela? E continuamos então com Susana, é mesmo assim, é ela que o diz, que é mesmo assim. Thank you.

mais uma canção de despedida, mas é simplesmente uma oração, um louvor a Deus, um hino à vida. Vida que eu me quis abandonar, com o sol ao fim de cada tarde, mas com a família, um filho, um lar, milhões de amigos a rezar, o céu fez este milagre. Vimos de ouvir Rebeca, Voltei a Viver. Ora, 11 horas e 26 minutos. E então, como hoje é o dia 6 de dezembro, e como vocês sabem, logo temos a nossa seleção a jogar logo à noite para a Copa do Mundo. E então, vamos ouvir aqui uma canção, Portugal é futebol, e vamos ouvir então Força Portugal. E vamos ter que apoiar a nossa seleção, mas eles têm que jogar um bocadinho melhor, porque senão não iremos a lado nenhum. Então vamos escutar esta canção. Portugal, com força e esperança. Somos melhores a torcer, coração e confiança. Então, vimos de ouvir a canção de Portugal. Espero que eles façam um bocadinho melhor do que o último jogo que fizeram. Então, a partir das 8 horas daqui, começará o futebol e você também pode ouvir aqui na RDP Internacional. Ora, então, e vamos continuar com as nossas músicas e vai ser então o Pedro Miguel, Porque Falas Mal de Mim. Sonho perdido. Não falas que o nosso amor para ti só foi mágoa. Se o que vivemos os dois foi tudo tão lindo, é impossível esqueceres que foste amada. Ainda choro por ti e sofro. Quando olho para ti, sinto mesmo, mas não queres voltar.

silêncio em tua voz e a luz sem chama nos teus olhos, a solidão sem estar a sós. Dizem que chegou o fim do sonho, mas enquanto sou quem já não sou, está perdido. Vou dizer que sabes onde eu estou, em vez de pagar na mesma dor, vou pagar-te tudo com um sorriso. Posso não. Vimos de ouvir Ana Rita, Podes Contar Comigo. Ora, então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Um Belhinho Caminhava. E esta música é dedicada de mim mesmo para o Seu Fernando e o Seu José, que eles devem estar a ouvir a minha missão. E também para uma pessoa que eu gosto muito também, não é? E que ela gosta muito de ouvir esta canção também. Então, para eles, um ótimo dia e um bom fim de manhã, não é? E um ótimo dia, que é o que eu desejo para eles todos. Então vamos ouvir Um Belhinho Caminhava. Um velhinho tratando como um cão. Então vimos de ouvir de Jorge Ferreira Um Belhinho Caminhava, que foi dedicada de mim mesmo para o Sr. José e o Sr. Fernando, que estão a ouvir a emissão, e também por uma pessoa que ela adora de ouvir esta linda canção, bonita canção, sim senhor. Ora, então vamos continuar e temos apenas 10 minutos para acabar a nossa emissão com as Manhãs Românticas, e continuamos com Carlos Miguel. Cada beijo sabe a mel, é amiga dos dois, mas no amor julgamos os três. Pelo amor dessa mulher, somos dois homens com o mesmo destino, mas eu sei que ela me quer e que joga contigo. Pelo amor dessa mulher, ainda que sejas meu amigo, lutarei, lutarei, lutarei, lutarei, oh, lutarei. Ora, então, vimos de ouvir Carlos Miguel, dois homens e um destino, e lutarei. Ora, então eu vou passar aqui uma linda canção que tem. Bom, não está muito calor, mas aqui dentro também não está, porque não temos sofás nem nada e temos de estar cobertos, e aí fora também não deve estar muito. Mas você em casa devem estar com um bocadinho de sofás e cantinho, não é? Ora, então eu vou passar esta linda canção para todos que estiveram à escuta da minha emissão esta manhã. E vou-lhe passar, então, 28 graus à sombra. Se a gente tivesse hoje 28 graus à sombra, estava-nos bem, não era? Estava-nos na praia, estava-nos a gozar, um bom dia e tudo. Mas alguém que eu tenho certeza, dentro dos batimãs, que deve ter 28 graus à sombra. Mas vamos então ouvir esta linda música, e quem puder dançar, que dança aí em casa, ou que faça o que eles quiserem. Então, boa escuta. sete mares para mim. Nem o mundo caído a meus pés, nem o céu preciso ter aqui. Com o teu amor já tenho o céu. Minhas joias tu e mais ninguém. Meu tesouro é o teu olhar. Não trocava nada do que tens. Tenho tudo com o que me dás. Não preciso o sol e o luar, nem todo o poder em minhas mãos. Nem sequer preciso de ter mais, para ficar com menos de paixão. Tudo o que eu preciso é do teu amor. Dormir a teu lado e acordar contigo. O resto de tudo já não tem valor sem estar. Então é com esta linda canção que eu vou acabar a minha missão das manhãs românticas e a gente daremos rendezvous para sexta-feira próxima das 9 até ao meio-dia com mais uma emissão com fim de semana à porta. Ora, estamos à escuta de Jorge Ferreira, é Natal, como estamos no mês de dezembro e está-se a aproximar o Natal e cada vez mais depressa. E este tempo passa a voar. Ora, espero que vocês ficassem contentes com a minha emissão de hoje e marcaremos rendezvous então para sexta-feira e espero que vocês fiquem bem. Cuidam bem de vocês com este tempo que está muito frio e com estas maladias que andam aí a gripes, isto e aquilo, e vocês tenham muito, muito cuidado. E então, desejo um bom apetite, tudo bom, um ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos deixar com a RTP Internacional e viva Portugal logo à noite. Bom dia, são 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A linha SNS 24 registou um aumento de procura de mais de 10% no mês passado. Este serviço foi também responsável pelo encaminhamento de 56 mil doentes para as urgências. Já terminou a operação da PSP em Lisboa, nas zonas do Arieiro, Beato e Penha de França. A polícia deteve 12 pessoas e também apreendeu droga e armas. Céu em geral nublado em Portugal continental, até com previsão de chuva embora fraca, mais frequente no interior norte e centro do país. Na Madeira e também nos Açores, muitas nuvens e há previsão de chuva que até pode ser por vezes forte. Notícias, edição de Frederico Moreno. A linha SNS 24 registrou um aumento do número de contactos telefónicos. O serviço atendeu quase 200 mil chamadas no mês passado, um aumento de cerca de 11% em comparação com os valores registados em outubro. Apesar desta subida na procura, os números da linha SNS 24 estão ainda abaixo dos picos registados no período pandémico. É o que referem os serviços partilhados do Ministério da Saúde. No mês passado, esta linha encaminhou 56 mil doentes para os serviços de urgência. 12 pessoas foram detidas esta manhã pela PSP na operação policial realizada em Lisboa, mais concretamente nas zonas do Arieiro, Beato e Penha de França. A Polícia de Segurança Pública também apreendeu armas e droga, como refere à Antena 1 o comissário Artur Teixeira. 12 detidos em flagrante delito por diferentes crimes, nomeadamente 6 por tráfico de estupefacientes, 4 por ocupação abusiva de residências e 2 por posse de arma proibida e posse de munições. Foi apreendido um produto estupefaciente, uma quantidade ainda considerável, também foi apreendido cerca de 25 mil euros em monetário proveniente da atividade ilícita de tráfico de estupefacientes ou outras, várias munições de diferentes calibres, um bastão extensível. Balanço feito pelo comissário da PSP, André Teixeira. A operação da Polícia de Segurança Pública em Lisboa envolveu equipas de investigação criminal e também o Corpo de Intervenção Rápida. 2023 pode ser o ano do regresso aos lucros para as companhias aéreas, depois de 3 anos terríveis devido às restrições relacionadas com a pandemia. A associação que representa o setor a nível internacional revela hoje expectativas elevadas na Tércio Simões em relação ao próximo ano. Durante esses anos, as companhias aéreas perderam dezenas de milhares.